Irmãos, nesse final de semana, eu, a Dani, as crianças, Vailda, Maxwell também foram, nós participamos do Louvor Profético, um congresso que já há 12 anos eu ministro, ele é realizado em Petrópolis. E interessante porque eu me assentei alguns dias para estudar sobre uma palavra que Deus estava me dando. E Deus me deu uma palavra para ministrar e eu estava certo de que era a ministração de hoje à noite aqui para a igreja. E eu fui escrevendo, eu fui estudando, certo de que era a ministração para hoje à noite. Senhor, eu quero, vou chegar da viagem muito em cima da hora do culto, e eu quero já ter do Senhor o que eu vou ministrar no domingo. E eu fui preparando toda a ministração. E quando fui terminando a ministração, eu pensei comigo: Senhor, eu ainda tenho que ministrar, preparar o que eu vou ministrar no louvor profético. E a verdade é que o Senhor falou: não, você vai ministrar no louvor profético essa palavra. Então eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra que eu ministrei ontem à noite nesse congresso e que no meu coração já era para nós há muito tempo. E é uma palavra que traz uma visão muito linda de algumas coisas que Deus quer que a gente guarde nessa noite. Ok, a próxima tela aí, por favor. Quero que os irmãos leiam comigo aqui nesse texto. Assim como dentro de uma semente existe um universo a brotar, dentro do nosso coração está a eternidade esperando para explodir. Então leia mais uma vez. Assim como dentro de uma semente existe um universo a explodir, a brotar, dentro do nosso coração está a eternidade esperando para explodir. Uma semente, qualquer semente, tem dentro de si toda a árvore e tudo o que pode acontecer a partir de uma árvore e tudo guardado naquele pedacinho de semente. Imagina que a palavra do Senhor diz assim, que se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, imagina o que existe dentro de uma semente de mostarda, tida como a menor das sementes. Uma semente, o grão de feijão que está lá na sua lata, na cozinha, tem em si mesmo tudo que a árvore será. Toda semente é assim. Portanto, na verdade, se eu quero colher alguma coisa lá na frente, eu preciso plantar a semente certa. Porque tudo o que eu quero colher lá na frente está milagrosamente dentro de uma semente. Essa é uma lei universal. Tudo o que eu quero colher lá na frente está dentro de uma semente. É por isso que o Senhor diz assim: ninguém menospreza os pequenos começos. É por isso que o Senhor diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Porque todas as coisas, por mais que seja gigantesca uma árvore, por mais que ela vá brotar milhares e milhares e milhares de outros frutos e outros grãos e outras sementes, tudo isso que vai acontecer está dentro de uma semente. Todo sonho, todo projeto, tudo que você pode orar pedindo a Deus, tudo que você acha que não conseguiu ainda na vida, tudo que Deus tem preparado para mim e para você, tudo que falta está dentro de uma semente, irmão. Essa é uma lei absoluta de Deus nessa vida terrena. E é tão importante isso, porque a ponto de Jesus ter usado a natureza para ensinar todos os seus princípios, todas as suas verdades. Porque é na natureza que nós encontramos a expressão mais precisa de todas as verdades espirituais. Então, uma semente tem tudo o que eu preciso. Às vezes, nossa expectativa está em uma árvore. Senhor, me dê uma árvore. Senhor, me dê uma árvore cheia de frutos. Senhor, cadê a minha árvore cheia de frutos? Senhor, cadê aquilo que eu preciso? Senhor, de repente, o Senhor já colocou, e a gente está guardando numa lata dentro da cozinha, a semente. E uma semente guardada dentro da lata na cozinha nunca, nunca vai brotar. Qualquer pessoa nessa terra que morre sem alcançar os projetos de Deus para a sua vida e também sem alcançar sonhos pessoais, projetos pessoais, desejos, que na maioria das vezes são desejos colocados pelo próprio Deus. Alguém que morre sem alcançá-los, só morreu sem alcançá-los porque não viu as sementes nas suas prateleiras. Isso é uma verdade absoluta. Ninguém pode dizer, mas o Senhor não me deu, mas o Senhor não fez, mas eu te pedi e o Senhor não me respondeu. Ninguém nesse universo, nessa terra, vai poder dizer, Deus, o Senhor foi injusto comigo. O Senhor deu para outro e não deu para mim. Eu te pedi a vida inteira e o Senhor nunca me respondeu. Ninguém vai poder se justificar diante do Senhor com uma frase assim, porque Deus deu sementes para todos, e as sementes estão disponíveis para todos nós. O que muitos não têm ainda é o entendimento de que aquela sementinha que fica lá naquela lata guardada na cozinha pode virar milhares de outras árvores. E é interessante porque Deus trata da semente de uma forma assim, muito clara. O texto continua dizendo, enquanto isso não acontece, isso é, enquanto essa explosão plena da eternidade não acontece, naturalmente, no episódio terreno da morte, essa semente, se bem cuidada, no solo, regada com os nutrientes devidos, já inicia o processo de expansão, dando seus primeiros sinais e frutos em uma história crescente e linda. Isso é a nossa vida espiritual. Há uma semente que é a eternidade dentro de nós. E essa semente, mesmo que ainda não tenhamos alcançado a plenitude dela, embora vamos alcançar, não tem, você não é eterno, não. Vai chegar um dia em que você vai partir desta terra. Vai chegar o dia em que eu vou partir desta terra. E, na verdade, ao partirmos desta terra, nós vamos estar experimentando a plenitude de uma semente que Deus plantou no nosso coração, chamada eternidade. Enquanto isso não acontece, esta semente pode começar a brotar e gerar inúmeros frutos. Essa é a base do que o Senhor foi me falando e me mostrando para estudar com os irmãos. Em Gênesis, capítulo 1, nós vemos algo que o Senhor já diz desde lá do início. Produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Uma semente, segundo o que Deus estabeleceu, tem em si mesma tudo o que a árvore é. É muito importante, irmão, que você entenda isso daqui, porque esse é um conceito do reino de Deus absoluto, vital, fundamental para todas as coisas da nossa vida. Ninguém queira alcançar alguma coisa sem primeiro plantar uma semente. O maior milagre que Deus pode fazer não é fazer aparecer uma árvore para mim amanhã cedo, porque eu estou precisando de uma árvore amanhã cedo. O maior milagre do Senhor para a nossa vida é nos ensinar a plantar uma semente no tempo certo, porque no dia em que ela estiver florida, eu vou colher frutos naturalmente. O processo natural da vida, eu planto uma semente, porque Deus já me deu todas as sementes que eu preciso, todas. Paulo diz isso, Pedro diz isso, bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos concedeu todas as bênçãos espirituais no pleno conhecimento do seu Filho Jesus. Essa é uma verdade, irmão, do reino de Deus, que quase que poderíamos dizer assim, ninguém precisa orar mais. Quase que a gente poderia dizer assim, para que você vai orar? Se você for orar, ore então agradecendo. Para que eu vou pedir? Aí a gente descobre que a petição por petição já é desnecessária. E que a oração, que óbvio, é indispensável, ela é como uma água que eu rego as sementes. Senhor, está escrito na tua palavra que isso e isso, minha família, isso, aquilo. Eu vou regando as sementes, porque tudo que Deus tem para mim e para você já foi estabelecido na eternidade. E foi colocado para nós como uma semente. Irmão, um negócio, antes de um negócio existir, ele era uma semente, uma ideia plantada na sua mente. E você foi trabalhando, cultivando, e aquilo cresceu. Ah, mas olha, Deus não me deu. Deus deu para todo mundo sementes. Porque a Bíblia diz que Ele dá sementes a quem semeia. Então, nessa noite, eu e você estamos ouvindo que tudo o que nós precisamos, tudo o que nós pedimos ao Senhor, já está em nós na forma de uma semente. Se alguém menospreza uma semente, se alguém não entende o que é uma semente, não alcança a árvore com toda a sua estrutura lá na frente. O segundo texto que eu quero ler, Gênesis capítulo 1, versículo 29, o Senhor nos mostra o propósito das sementes, ou por que que Ele realmente trabalha através de sementes. E disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes. Quem deu ervas que dão sementes? Todas que se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para o quê? Para mantimento. Sabe o que significa essa frase, irmão? Deus está dizendo abertamente, sem precisar de você fazer nenhum curso, ser um perito em interpretação, Deus está dizendo que todo o mantimento que eu preciso já está disponível na forma de uma semente. Nós vivemos, depois da Revolução Industrial, uma vida urbana que, olha, é como aquela propaganda que uma certa vez passava aí na televisão, de um pessoal no escritório que corria, vem cá, olha aqui. E quando eles chegaram lá no canto do escritório, numa cidade de selva, de pedra, tinha uma plantinha, um vaso pequenininho, e uma plantinha, era o único verde que existia naquela realidade ali de pedra, de edifícios, e todos os funcionários estavam maravilhados com uma plantinha verde brotando ali num jarrozinho. Talvez as crianças acreditem mesmo que o feijão, ele brota na lata. Porque grande parte dessas crianças nunca viu o campo, nunca viu a plantação, só assiste televisão, só conhece PlayStation. Só conhece games na internet. Nós vamos perdendo a realidade da natureza. Como é que as coisas acontecem? As coisas acontecem, não é no supermercado, não é na fábrica, não é na internet, não é nesse mundo industrializado e mecanizado que nós temos. Não, as coisas acontecem, é nas mãos de Deus. É nos milagres de Deus, todos os dias, lá no campo, lá na terra. Como é que eu vou obter o alimento para a minha vida, em qualquer área? Você pode transformar isso, pensar nisso da forma literal, do alimento necessário, pode pensar isso da forma espiritual, emocional, todos os nutrientes que precisamos, todo o mantimento, todo o alimento que eu preciso, Deus já deu na forma de uma semente. Gálatas 6, verso 6 diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmão, uma realidade espiritual. Nossa vida, todos os dias, é um processo de semeaduras. Todos os dias. Uma palavra, um ato, uma decisão, tudo o que fazemos é uma semeadura. E aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. É absoluto. Assim como é no início, será depois. O tipo de semente plantada determina o que virá depois. Nunca pense que você pode plantar algo agora e depois colher de outra espécie. Isso vale numa amizade, isso vale no casamento, isso vale nas finanças, isso vale no trabalho, isso vale no estudo, isso vale em qualquer atitude da nossa vida. Se você quer algo lá na frente, plante a semente certa, porque esta é uma verdade absoluta. Paulo diz em 2 Coríntios: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Primeira coisa que eu quero deixar assim, muito pautado aqui: a nossa vida é uma vida que depende das verdades espirituais. E dentro das verdades espirituais, essa não pode ser esquecida em nenhum momento da nossa vida. Todas as coisas dizem respeito a uma semente. Tudo o que eu quero construir, edificar, colher, receber, depende de uma semente. Em Deuteronômio capítulo 11, verso 10, o Senhor diz como são os costumes do reino dele em relação às sementes. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé, diga comigo, com o pé, arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. O Senhor está mostrando aqui que o povo de Israel, que estava no Egito, escravo, e o Egito é o símbolo do mundo, para colher alguma coisa, ele tinha que plantar sementes. Só que o jeito de plantar sementes no Egito era com os pés. Você já tinha lido esse versículo, irmão? O Senhor está falando assim: olha, lembrem que o jeito de vocês plantarem semente no Egito era com os pés? E por que isso? Porque no Egito, a única fonte de água era o rio Nilo. Por que que o rio Nilo era considerado um deus, um rio sagrado? Porque toda a vida dependia do Nilo. Eles faziam, eram especialistas nos canais de irrigação, filetes que iam se distribuindo por toda a terra do Egito. Então, quando alguém plantava sementes, com o próprio pé fazia as valinhas por onde corria a água e ali colocavam as sementes. Então, qualquer um, em qualquer época do ano, sem precisar de pedir ninguém, cavava seus canais de irrigação, plantava e dava certo. Sabe qual era a ideia do egípcio? O rio é um deus. Eu permito que ele venha até aqui a minha semente, e essa semente brota e me traz tudo o que eu preciso. E agora vem o Senhor e diz assim: povo de Israel, vocês estão acostumados com esse Egito, tantos anos, vocês se acostumaram com o jeito do mundo, o jeito de viver nesse mundo é assim, mas eu quero que vocês prestem atenção, vocês vão entrar numa terra em que não se planta com os pés. Vocês vão entrar numa terra onde a água que rega a semente que vocês terão que plantar cai do céu, no tempo certo. Isso é, vocês vão depender de mim o tempo todo. Sabe qual é o jeito do mundo? Você depende dos seus pés. Corre atrás do gerente. Corre atrás dos seus recursos. Mas qual que é o jeito do reino de Deus? Vai para diante dele e peça a ele que derrame chuvas. Se você andar no tempo certo, do início ao final do ano, eu vou dar no tempo certo a chuva. Se você aprender o dia que cai chuva, você vai plantar no tempo certo, vai colher no tempo certo. Em Deuteronômio capítulo 22, verso 9, o Senhor diz: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a renda da vinha. Que coisa impressionante isso daqui, que orientação impressionante, parece que não tem nada a ver conosco hoje, irmão, porque a gente tudo vem na latinha, só entrar no supermercado e compra lá. Mas o Senhor está falando assim: olha, presta atenção, suas sementes, você vai depender de mim. Na terra do reino de Deus, não pensa que você vai dar um jeito, você vai ter que depender de mim. Vai ter que buscar, vai ter que orar, vai ter que ter a minha presença, vai ter que andar no meu calendário. E se fizer isso, você vai descobrir que os milagres, que os frutos, que o que você vai desfrutar é infinitamente melhor do que era no Egito. E outra coisa, filho, não planta duas sementes ao mesmo tempo. Não plante duas sementes ao mesmo tempo. Lá no Novo Testamento o Senhor ensina isso: casa dividida não subsiste. Não planta duas sementes, porque não vai dar certo. Que ensino interessante esse! Eu só preciso plantar uma semente, eu só posso plantar uma semente de cada vez. E o Senhor falou comigo: você vai ministrar sobre a semente da eternidade. Mas, Senhor, e se eu quiser plantar a semente da eternidade, mas também plantar a semente desse mundo? Filho, não vai dar certo. Se você viver uma vida em que as coisas são com a força do seu pé, e ao mesmo tempo você quer que Deus manda chuva, esses dois tipos de sementes, não vai dar certo. Você vai ter que escolher um jeito, uma forma de viver, um princípio, uma conduta. Se você quiser ouvir o mundo e a palavra, não vai dar certo, filho. Você tem que plantar só um tipo de semente. Se você quiser que a semente do mundo floresça, então plante só a semente do mundo. Esqueça esse negócio de ouvir mensagem, esqueça esse negócio de ir para a igreja, esqueça esse negócio de fazer oração, esqueça. Para com isso. E vai para o Egito e cuida de fazer suas valas, cuida de trabalhar com o seu pé, e você vai colher, filho. Mas se você quiser do meu reino, esqueça as sementes do Egito, esqueça o jeito do mundo e vem para o meu reino. É o que o Senhor está falando o tempo todo. E se alguém não entender muito que semente tem a ver com o reino de Deus, João diz em 1 João 3: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Deus planta sementes, irmão. Deus dá sementes. Esse negócio de semente diz respeito ao divino. E as sementes de Deus não funcionam como funcionam no Egito. Não é na força do nosso braço, não é na força do nosso pé. É dependentes do Senhor. E o Senhor ainda trouxe mais uma advertência: filho, presta atenção, não mistura as sementes, não. Escolha a semente e planta aquela semente. E em Eclesiastes 3, o Senhor diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Quem pôs a eternidade no coração do homem? Deus. Mas você já está na eternidade? Sim ou não? É assim, né? Meus cabelos brancos estão dizendo que não, mas sim. Né? Minhas rugas estão dizendo que não, mas sim. Meu relógio corre e me mostra que eu não estou ainda na eternidade. Mas já estou. Mais do que isso, a eternidade já está dentro de mim. Deus plantou no meu coração uma semente chamada eternidade. Plantou no coração do homem, pôs no coração do homem a eternidade. E Deus falou comigo: você vai ministrar sobre duas características que existem na semente da eternidade. Aí o Senhor me fez pensar na eternidade. Quais são os elementos que existem na eternidade? Os astros existem na eternidade? Sim ou não? Eles descobriram uma nova estrela, uma nova galáxia, e ela está a qual distância? 100 bilhões de anos-luz. Sabe que medida é essa? Tempo. Que se mistura com lugar. Então, na verdade, os homens estão se esforçando para localizar um feito na eternidade. Os astros e tudo que Deus criou, até a Terra, estarão presentes na eternidade. Novos céus, nova terra, tudo. Os salvos estarão presentes na eternidade com seu corpo glorificado. Os anjos estarão na eternidade. O leão estará na eternidade. O cordeiro estará na eternidade. Eu acredito que a barata não. Graças a Deus. Não vai ter rato na eternidade. Mas os animais que Deus criou, puros como eram, estarão lá. Tanta coisa que vai estar na eternidade. Tantas coisas, irmão, na eternidade. Mas o Senhor me falou uma coisa assim: filho, o meu espírito vai estar na eternidade? Vai, Senhor. E o que diz Gálatas sobre o Espírito? O Espírito é paz, amor, alegria. Vai ter alegria na eternidade? Vai ter alegria na eternidade, Senhor. Alguém me disse uma vez assim, a pessoa estava reclamando, mas eu não vou reconhecer meu esposo, minha mulher, minha mãe. Eu amo minha mãe, eu não vou reconhecer minha mãe na eternidade. Não, a Bíblia diz que não. Mas como assim? E aí um irmão respondeu: a experiência de amor na eternidade é tão absurdamente superior que esse nível de relacionamento que temos deixa de existir. O nível de amor que a gente experimenta nos relacionamentos familiares ainda é tão limitado que o que vamos experimentar no céu é infinitamente superior. Alegria. Por que você acha que as pessoas estão lá no boteco? Por que as pessoas estão lá na farra, na festa, nas boates, na bebida? Por que as pessoas estão lá no carnaval? Elas estão em busca de quê, irmão? De se destruírem? Não, elas estão em busca de alegria, irmão. Levanta a mão aqui quem não está em busca de alegria. Que é isso, irmão? Você vai ver que você está, jovem. Você vai ver, me dá alegria, Deus. Irmão, todos nós queremos essas coisas que Deus criou para nós. E elas estão em perfeição lá na eternidade. Mas o que o texto diz? Deus plantou no coração do homem a eternidade. Tudo que está na eternidade já está no meu coração. Em forma de quê, irmão? Sementes. E o Senhor me destacou duas destas características. A primeira característica, sabedoria. Você tem dúvida de que a sabedoria está na eternidade? Quem é a sabedoria? Olha o que diz Provérbios. Salomão escreve em Provérbios capítulo 8, verso 22, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, antes de ainda haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava nas nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. De quem ele está falando? De quem ele está falando, irmão? Da sabedoria. Deus plantou no seu coração a eternidade. E nesta semente da eternidade existem muitas características. Numa semente de uma árvore, existem ali inúmeras características que uma hora, se for lançada em terra e regada, vão brotar e nunca mais para de brotar. Nunca mais. Você vai lá no jardim de Getsêmani, você encontra lá umas das árvores mais antigas do mundo. Dizem que algumas daquelas oliveiras têm 2000 anos e estão lá, e dependendo do dia que você chegar, da época que você chegar, você vê as pessoas colhendo azeitonas. Uma árvore, irmão, plantada, nunca para de gerar frutos. De onde vieram esses frutos? De uma semente. Deus já pôs uma semente no meu coração, a eternidade. E nesta semente existe inúmeras características. E uma delas, que o Senhor me deu para ministrar aqui hoje, sabedoria. Quantas pessoas não andam com sabedoria, irmão? Quantas pessoas não tem sabedoria? Irmão, quanta gente tomando atitudes, tomando decisões, falando coisas, agindo, reagindo sem sabedoria. E o Senhor vem e diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra do Senhor traz sabedoria. Nós vamos começar a escola de discípulos. Quinta-feira, dia 9, retomamos a escola de discípulos. Irmão, me aperta o coração toda vez que eu vejo um irmão que poderia participar e não participa. Sabe por quê? Porque há tanta sabedoria para fluir quando alguém Busca a palavra do Senhor. Sabedoria para decisões simples. O Salmo 111 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E Tiago vem e diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pode orar, pode fazer quantas correntes, pode jejuar, pode pedir oração forte, pode rezar, pode pagar promessa. Não vai alcançar do Senhor, porque é um homem inconstante, um homem que não tem sabedoria. Irmão, não queira que um menino de 16 anos, de 18 anos, tenha a sabedoria de um adulto de 60 anos. Mas não ache que porque tem 60 anos tem sabedoria. É necessário buscar de Deus. O Senhor já pôs no meu coração uma semente chamada eternidade. E um dos elementos que existe na eternidade se chama sabedoria. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Peça que o Senhor dá liberalmente. Colossenses 3,16 disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. É interessante porque a gente vive num tempo em que assim, deixa a minha vida. Não se mete na minha vida, não. Eu cuido de mim. Não vem dar pitaco aqui na minha vida, não. Nós perdemos algo do reino de Deus que é conselho, pastoreio, discipulado, vínculos. Nós perdemos a condição em relacionamentos de receber dos irmãos porções de sabedoria. Mas não é uma semente que já está no meu coração? É. E às vezes fica no coração do sujeito anos, anos, anos. E ele morre sem sabedoria. O que aconteceu? Faltou alguém que viesse e regasse. Faltou alguém que viesse e arasse a terra. Faltou alguém que desse uma palavra. Eu não gostei. Calma lá. Vamos com sabedoria, porque pode ser que Deus esteja usando alguém para despertar algo aqui dentro, para me ensinar algo. Eu quero andar em sabedoria, Senhor. Nós estamos vendo no mundo inteiro, mas de uma forma tão especial no Brasil, um crescimento de riqueza. No Brasil, não apenas crescimento de riqueza. Você pode sair ali agora, você vai contar quantos prédios estão construindo ao nosso redor. Se conseguir contar. Que diga a arquiteta lá, olha. Aonde não tem espaço, eles arrumam espaço para construir mais prédios. Os aeroportos estão entupidos. Eu passei aqui outro dia, saí aqui e tinha alguma empresa mexendo nos cabos aqui dos postes. E eu parei e comecei a observar, falei assim, gente, que coisa absurda. Se você entrar ali na esquina, você vai ver a quantidade insustentável de cabos, de fios. Que coisa absurda. Está feio, tá difícil, meu Deus, como pode? Aonde eles puderem, eles estão colocando poste para entrar mais cabo, mais cabo, mais cabo, mais cabos. Tem uma explosão de construção, de crescimento, de carros, de trânsito. Tem, irmão, tem tudo. Mas não tem desenvolvimento. Não tem desenvolvimento. As coisas básicas da infraestrutura da sociedade estão todas deterioradas. Vão construindo, ampliaram lá no aeroporto de São Paulo, fizeram um puxadão lá, mas sem desenvolvimento. Poderia ser uma coisa bonita, bem feita, inteligente, para anos e anos e anos e anos. Não, faz de qualquer jeito. Porque tem que fazer, porque está crescendo, está crescendo, está crescendo. Crescer com desenvolvimento custa caro demais, dói demais. Nós brasileiros somos muito fajutos nisso, nós queremos as coisas de qualquer jeito. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, vai fazendo, vamos fazendo. Agora, crescer por crescer, uma hora a coisa vai estagnar. Uma hora tudo isso vai falir. Porque para crescer tem que ter desenvolvimento. Para um servo de Deus crescer, tem que ter sabedoria. Não basta apenas um monte de culto, não basta apenas uma música, não basta apenas orações, não basta apenas Deus responder do céu, não basta apenas Deus dar tudo que a gente pede. Tem que ter vasilhas para receber o que Deus quer derramar. Tem que ter desenvolvimento que suporta o crescimento. Tem que ter sabedoria para administrar o que Deus já deu. Eu quero ser uma pessoa sábia. Eu não quero apenas crescer. Eu quero ter desenvolvimento. Eu quero ter sabedoria. E nessa noite nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria. Se você for na Bíblia, se você for a uma chave bíblica, se você for lá na internet, na Bíblia, no seu computador, digita lá sabedoria e começa a estudar todos os versículos que Deus fala sobre sabedoria. Você vai se surpreender como Deus ensina sobre sabedoria em todas as áreas da vida. Segundo elemento que o Senhor me mostrou, não é uma doutrina, irmão. Eu não estou dizendo que na eternidade só tem sabedoria e amizade. Eu não estou dizendo que na eternidade só tem esses dois elementos que eu estou compartilhando com vocês. Mas de tudo que existe na eternidade, hoje o Senhor nos parou para estudarmos sobre sabedoria e sobre amizade. Pensa comigo em amizade. Em Êxodo capítulo 33, verso 11, Deus dá um parâmetro de relacionamento. Ele diz assim: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Como é que Deus falava com Moisés? Deus falava com Moisés como alguém que está sentado no alto sublime trono e lança um raio. Era assim que Deus falava? Deus falava com Moisés como alguém que entra numa catedral gigantesca e... Não, irmão. Como é que Deus falava com Moisés? Como é que alguém conversa com um amigo? Como é que alguém liga para a casa de um amigo? Ah, não vou ligar não. Meu Deus, não vou ligar de jeito nenhum. Eu nem vou ligar, mas não vou ligar mesmo. Não ligo. Que vergonha. Aí ele quer uma carona, não? Não, obrigado. Não precisa de uma carona, não, obrigado. Mas por que você não foi? Ah, é vergonha aí. Não, vai tirar ele do lugar dele. Ele vai ter que mudar o rumo, o caminho dele por minha causa. Ah, se é amigo. Amigo? Amigo, você tem plena confiança. Eu estava com um amigo e fomos pegar o carro num estacionamento enorme e de repente apareceu um homem que era amigo do meu amigo. Eu não conhecia, mas ele me conhecia e veio me cumprimentar. Falei assim: pastor Sócio, eu já estive com o irmão em tal lugar, assim, assim, e eu estou vendo aqui, coisa boa que o irmão está aqui. É o João Balbino é um amigo. Interessante que a amizade é uma coisa que expressa a eternidade, né? E eu ouvi ele falando assim: é porque na amizade você tem a expectativa de durar para sempre. Aquele irmão não tem ideia do que ele falou, de como chegou para mim. Foi a frase que Deus usou para me mostrar essas coisas. A amizade expressa a eternidade, porque há o desejo, a expectativa de que nunca se acaba. Irmão, um amigo que você tem, amigo mesmo, você pode passar anos sem vê-lo. Eu tenho amigos que eu passo anos sem vê-los. Mas quando eu me encontro com eles, é como se nós tivéssemos nos encontrado semana passada. Agora, em Petrópolis, amigos queridos que há muitos anos, 3, 4 anos eu não via. Parece que você põe tudo em dia em um minuto. Parece que nunca houve espaço, nunca houve intervalo. Amigo é assim, irmão. Você não cobra. Você não exige. Você não fica avaliando. Amigo. Você come 1 quilo de sal juntos. Você anda mais 1 milha. A amizade é um padrão de relacionamento divino. Por isso que Deus conversava com Moisés como quem conversa com um amigo. Pode ser o que for, pode fazer o que for, é meu amigo. E nessa sociedade nós estamos perdendo por completo o referencial do que é a amizade. Mas se Deus plantou no meu coração uma semente chamada eternidade, está aqui uma característica que pode explodir, que pode crescer: a amizade. Irmão, sabe o que sustenta uma igreja? Sabe o que sustenta uma família? Sabe o que sustenta uma empresa? Sabe o que sustenta uma vizinhança? Sabe o que sustenta a vida? Relacionamentos de amizade. Sabe o que sustenta um casamento? Sabe o que sustenta uma amizade? A amizade. Um padrão de relacionamento que vem de Deus, amigo. Em Êxodo capítulo 33, ainda, no verso 13, diz assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Veja duas coisas: a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. Duas coisas que Deus prometeu a Moisés. Mas olha, por que que Deus prometeu a Moisés? Moisés ouviu de Deus: Moisés, esse povo é duro, esse povo não me quer, esse povo não me ouve, não me obedece, vai embora com esse povo, sobe, todas as bênçãos que eu prometi, vocês vão receber, mas eu não vou com esse povo, deixa eles seguirem a vida e sozinhos. Moisés falou assim: não, Senhor, não, se eu achei graça diante dos seus olhos, se nós somos amigos, se eu tenho realmente esse vínculo com o Senhor, eu vou te pedir uma coisa: nós não vamos sair daqui sem a tua presença. É a amizade que gera algumas decisões, algumas circunstâncias, alguns episódios que podem ser duros e difíceis. Porque Deus não falou com Moisés assim: ah, Moisés, vai, eu não vou com vocês, não. Ô, Senhor, vai com a gente. Assim, ah, anima, Senhor, vai com a gente. Não, irmão. Foi um episódio pesadíssimo. Era fracasso geral, era falência completa. Era mundo desabando para Moisés. Mas pela amizade, Moisés teve liberdade: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu te rogo, suba conosco. É o relacionamento de amizade com Deus que me dá a oportunidade de pedir algumas coisas a Ele. Então o Senhor, por causa desse ambiente de amizade, o Senhor disse: não, eu não apenas vou com você, mas eu vou te dar descanso. Que coisa maravilhosa é ter um amigo, irmão. Jó diz assim no capítulo 6, verso 14: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Senhor. Então, quem tem o temor do Senhor, tem amizades. Agora, irmão, não apenas nós vivemos um tempo nessa sociedade em que a amizade não é tão valorizada, nós vivemos um estilo de vida que não cabe a amizade. Não tem tempo. Não é nem só porque não existem pessoas, é porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. Tudo é rápido, tudo é superficial, tudo que tem que dar prazer agora, imediato. E cada vez mais, tudo isso que a gente busca com a nossa alminha, a gente consegue individualmente. Mas existem experiências que só podem ser alcançadas num relacionamento puro de amizade. Não vem de uma noite para o dia. Não acontece assim, ó. Conheci você hoje, já sou seu amigo, amigo do peito. É gerado com muitos quilômetros de caminhada. E não é gerado se eu dou tchau e viro à esquerda. O Senhor já plantou isso no meu coração e no seu coração. Mas se for uma semente que eu deixo arquivado lá na prateleira, nunca vai brotar. Mas se eu decidir lançá-la no solo e regá-la, então, Senhor, na semente da eternidade existe uma característica chamada amizade. A palavra do Senhor diz aqui, olha, Provérbios 15, 30: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Capítulo 17: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia faz o irmão. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 20. Olha o que está escrito aqui. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Nós aprendemos na nossa vida religiosa que o nosso relacionamento com Deus é nós aqui e Deus lá no trono dele. Quem sabe ele está de bom humor hoje e não lança raios? Quem sabe se eu orar e jejuar como eu tenho que fazer essa semana, eu não estou fazendo, não estou fazendo, não estou fazendo, não estou fazendo, é por isso que Deus não está me abençoando, é por isso que eu não estou conseguindo, é por isso que... Mas essa semana eu vou me esforçar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar, e Deus vai me responder, Deus vai me atender, eu vou no culto, eu vou rezar tantas vezes, eu vou fazer apagar a promessa, eu vou orar. A gente está acostumado com esse tipo de vida. A gente não tem uma herança, uma semente plantada de ensino que nos faz crer: eu tenho um relacionamento de amizade com o meu Deus. E não é uma amizade como a que eu tenho, que depende disso, depende daquilo. É uma amizade incondicional. Deus deu vitória ao povo. Deus fez promessas a Abraão, porque ele era amigo. Agora o Senhor Jesus diz assim: se vocês não amam aos irmãos que vêm, como podem dizer que amam a Deus que não vem? E a gente pode pensar, se eu não tenho uma amizade com Deus, como é que eu vou ter uma amizade com meus irmãos? Mas eu também posso pensar, se Deus é um Deus que quer ter amizade comigo, se o relacionamento de Deus com os homens da Bíblia era um relacionamento de amizade, se o relacionamento que Deus quer e pode ter comigo, que eu quero, que eu posso ter com Deus, é de amizade, então o relacionamento que eu posso ter com as pessoas, na igreja, no meu dia a dia, é de amizade. E você acha que eu estou pregando para você, irmão? Você acha que eu sou o pastorzão dessa igreja e que estou aqui trazendo uma mensagem? A mensagem do sermão de domingo. Oh, lindo sermão, pastor. Oh, que palavra. Eu estou sendo um servo do Senhor para junto com você construirmos uma história, uma vida, uma igreja. Custa alguns anos. E precisa ser na base da amizade. Amigos verdadeiros. Amigos. Acima de qualquer coisa, amigos, Senhor. Eu quero ter amizades com gente cheia do Espírito Santo. Eu quero ter amizade com os ímpios ao redor da minha casa, com os meus familiares que não temem ao Senhor, que às vezes até blasfemam, que me criticam. Eu quero ter amizade. Eu não quero apenas ser o crente que fala isso, aquilo, aquilo, outro. Eu quero ter amizades. Algumas pessoas que eu estou evangelizando com a Dani. O principal elemento do nosso relacionamento não está sendo vir ao culto, falar algumas coisas para eles, está sendo a amizade. Marco Aurélio veio ministrar aqui e ele me contou uma experiência dele. Por muitos anos ele foi um executivo aqui num banco mineiro. E aí ele foi chamado para um banco em Brasília, foi para lá, e uma das condições, falou assim, eu preciso levar minha equipe toda. E ele levou a equipe toda. E passado alguns anos agora, esse banco em Brasília é um mega banco, e ele é o presidente do banco, e aquela equipe está lá com ele. E tinha um rapaz muito próximo dele, que sempre citava que era um místico budista, gostava da doutrina, seguia, lia. E um dia esse rapaz chegou para ele e disse assim, Marco Aurélio, eu tomei uma decisão na vida. Tem 16 anos que eu ando com você. Tem 16 anos que eu faço parte da sua equipe. E eu tenho visto seu caráter. A forma de você lidar com as coisas. Sua família. Eu tenho visto nossa amizade e eu decidi seguir a Jesus por causa disso. O seu testemunho, o nosso relacionamento, eu decidi seguir a Jesus. A partir de hoje, eu quero ser um cristão. Irmãos, que esta palavra seja uma semente entre nós para a gente ir desfazendo alguns padrões religiosos. E a gente ir absorvendo alguns elementos do reino de Deus, alguns elementos da eternidade, como a amizade. Irmão, eu quero estar construindo aqui, com cada um irmão aqui, a amizade. Eu quero que nós nos encontremos para cultuar ao Senhor e tenhamos a alegria de estar encontrando amigos. Eu não estava ministrando aqui domingo passado, você não tem ideia que falta faz, porque isso está se tornando cada dia mais nossa vida, os nossos amigos. Eu quero ter amigos, cada vez mais amigos, em todos os lugares, principalmente aonde estão aquelas pessoas carentes de Jesus, ímpias, cegas nas trevas. Mas, irmão, eu quero que a gente caminhe aqui como igreja, desenvolvendo a amizade. Que a amizade seja um valor, um pilar acima, porque na amizade está a fidelidade, está a compreensão, está o serviço, está o amor, está a eternidade, não acaba, prossigo, persevero. Deus pôs uma semente no coração do homem, chamada eternidade. E na eternidade existem milhares, infinitas características lindas. Na eternidade existem os anjos. Então eu quero viver as experiências com os anjos desde agora. Na eternidade existe beleza. Eu quero viver experiências de beleza desde agora. Na eternidade existe graciosidade. Eu quero viver porções de graça hoje já. Na eternidade existe Jesus. Eu quero viver Jesus já. Na eternidade, Jesus, o Verbo vivo, está presente, pleno. Eu quero Jesus presente na minha vida, pleno, desde já, porque esta semente já está aqui dentro. Eu quero isso para a minha vida, no meu trabalho, minha vizinhança. E eu quero que as pessoas não digam, ah, ele é crente, ele é evangélico, ele é evangélico. Não, eu quero que as pessoas digam, que pessoa sábia. Ele demora mais para tomar decisões, mas sempre que toma, vem com sabedoria. Ele está conseguindo demorar um pouco mais para reagir. E aí deu tempo para a sabedoria agir. Então aquela reação que ele ia ter de estourar, não tomou mais, porque a sabedoria entrou. Nós às vezes, na nossa vida cristã, religiosa, a gente quer muitos elementos espirituais, ou tidos como espirituais, mas nos esquecemos de alguns elementos que são universais e eternos. Os homens dessa terra, e principalmente dessa sociedade, não vão nos admirar porque a gente fala em línguas, porque a gente canta uma música bonita, porque a gente tem um prédio lindo, porque a gente tem uma religião bonita, porque nossa doutrina é atraente. Não, as pessoas não vão nos admirar porque a gente é exemplar, a gente é assim, olha, puxa vida, vocês evangélicos são como Jesus. Oh, que coisa maravilhosa, estou me orgulhando de me parecer com Jesus. Não, as pessoas à nossa volta vão querer andar conosco, porque vão encontrar em nós alguns elementos que só se encontram na eternidade. Não se encontram nessa sociedade. Só se encontram na eternidade. E na eternidade com Deus. E que já foram plantados dentro de nós. Por isso o Senhor diz assim, quem quer, me peça. E toda sabedoria nos conduz a relacionamentos de amizade. E todo relacionamento de amizade nos conduz a mais sabedoria. Se você quer dizer como eu quero, Senhor, eu quero construir isso na minha vida. Eu quero ser uma pessoa cada dia mais sábia. E, inclusive, eu quero ver que não sou eu. Poxa vida, como eu sou sábio? Oh, que coisa, me orgulho de mim, já não é. Não, eu e você vamos dizer, Senhor, como o Senhor está agindo na minha vida? Senhor, como o Senhor está tendo espaço na minha vida? Olha que transformações estão acontecendo aqui, e não são porque eu fiz com os pés. São porque do Senhor está sendo derramado chuvas. Teu Espírito está, ó, regando minha vida. Eu não daria conta de agir desse jeito, de reagir desse jeito, de tomar atitudes com essa sabedoria. O teu Espírito Santo, que é a própria sabedoria, está tendo mais espaço na minha vida. Que coisa maravilhosa, Senhor. Eu não consigo ter amigos e relacionamento de amigos com o mundo inteiro. Eu não consigo ter relacionamento de amizade profunda com 50 pessoas. Dizem os estudiosos que o número máximo dentro de uma rede de interrelacionamentos é 12. Que interessante. Com 12 pessoas você consegue ter amizade. A divisão do tempo, das atividades, é no máximo 12 pessoas. Você consegue ter, assim, amigos mais chegados. Mas isso não te impede de você ter muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. Imagina que por onde eu passei, em todos esses anos de ministério, por onde eu passei, eu deixei amizades. Eu fui agora, em outubro do ano passado, eu fui ministrar com um irmão lá na Califórnia. Eu nem lembrava que há 8 anos eu não ia lá. Há 8 anos eu não via aquele irmão. E ele me ligou e me chamou de novo para ir lá ministrar. E era como se não tivesse passado nenhuma semana. Eu tenho amigos assim espalhados em muitos lugares, mas é muito amigo. Que não dá para ter um relacionamento como é possível no dia a dia com no máximo 12. Sem querer ser técnico. Mas eu quero ter mais amigos. E eu quero ter cada dia mais amigos chegados. Jesus encontrou 120 amigos reunidos no cenáculo. Jesus tinha 70 que enquanto estava no ministério ele pôde enviar. Mas Jesus teve 12 que andou com ele. E dentre os 12 ele teve 3 mais próximos. E dentre os 3 ele teve um que inclinava no ombro dele. Senhor, não importa qual o nível de amizade, isso a gente não determina. Qual a intensidade, isso não determina. Mas eu determino uma coisa, Senhor. Eu quero que meus relacionamentos sejam relacionamentos de amizade. Que esse elemento da eternidade seja visto em mim de forma crescente. E isso abençoe as pessoas à minha volta. Amor, serviço, fidelidade, compromisso, atenção. Você pode fechar os seus olhos, irmão? Nós queremos sempre muitas coisas de Deus. Nós sempre estamos vendo necessidades, principalmente as da nossa vida. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de pedir ao Senhor algumas coisas tão simples, porém tão valiosas. Eu quero ser uma pessoa mais sábia. Eu quero, Senhor. Se você veio aqui essa noite e reconhece que essa palavra toca o seu coração e que você gostaria de pedir ao Senhor, eu quero ser uma pessoa mais sábia dentro da minha casa, com os meus vizinhos, com as pessoas com quem eu trabalho, eu quero ser uma pessoa mais sábia, graciosa, com palavras, com decisões, com expressões, com atitudes que vão dizer às pessoas sabedoria. Se você quer assim, fique de pé e diga isso ao Senhor. Nós temos a oportunidade nessa noite de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero investir em todo relacionamento que me for permitido, com a expectativa de amizade. Ainda que a outra pessoa nem saiba, nem entende, nem deseje, nem pense nisso, nem acha nada disso. Eu quero sempre ser um amigo. Eu quero, Senhor. Eu quero mudanças nos meus hábitos, no meu caráter, na minha personalidade, nos meus valores, na minha forma de administrar o tempo, as expectativas, os sentimentos da alma, do coração, os pensamentos. Eu quero mudanças em mim que vão me fazer uma pessoa mais amiga. Você pode orar isso ao Senhor? Senhor, eu aprendo nesta noite e eu decido crer. E eu declaro ao Senhor que creio, o Senhor plantou a eternidade no meu coração. Eu entendi um pouco sobre como funciona essa questão de sementes no teu reino. Eu quero dizer ao Senhor que esta semente não vai brotar porque eu com os meus pés fiz o que tem que ser feito. Essa semente só vai brotar se a água do teu céu descer sobre mim. Eu aprendi que eu não vou plantar duas sementes. Eu não quero o estilo do mundo e o estilo do teu reino. Eu decido pelo estilo do teu reino. Eu aprendi que o teu nível de relacionamento com os teus filhos é de amizade. E eu quero isso para mim. Eu quero ter um relacionamento de amizade com meu Pai, Deus eterno. E nessa noite eu entendo que isso só é possível através de Jesus. E se você nunca tomou uma decisão pública, eu quero Jesus governando minha vida. Eu te convido nessa noite a dizer a Ele: Jesus, eu te quero governando minha vida. Porque o Senhor plantou no meu coração a eternidade e Tu és o Rei da eternidade. Na verdade, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E eu Te quero, desde agora, governando minha vida. Eu quero nos padrões de relacionamento, nas atividades diárias, no que motiva meu coração, eu quero o Senhor governando. Eu quero o Senhor. Eu desejo. Esse é um momento que você pode ter os seus olhos fechados e conversar com o Espírito Santo. Como quem conversa com um amigo. Oh Deus, faz isso na minha vida. Trabalha no meu coração. Trabalha na minha mente. Trabalha, Senhor. Os escribas chegaram ao redor de Jesus e queriam testá-lo. Na verdade, queriam armar uma cilada para ele e perguntaram a ele qual o principal mandamento. Mas Isaías diz que veio sobre Jesus o espírito de sabedoria. Se veio sobre Jesus, pode vir sobre mim e sobre você. Um espírito de sabedoria. Paulo ora pela igreja em Efésios e diz assim: eu tenho visto a fé, o testemunho de vocês, e eu oro para que venha sobre vocês um espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero para a minha vida, Senhor, experiências em que antes de eu tomar atitude, antes de eu reagir, eu vou pedir: Espírito Santo, me dê sabedoria. Porque a semente da eternidade já está plantada no meu coração. E a sabedoria faz parte da eternidade. Eu quero ser uma pessoa mais sábia. Eu quero estar num culto mais sábio. Eu quero estar com meus familiares de forma mais sábia. Eu quero tomar decisões mais sábias. Eu quero esperar mais um tempo. Não reagir. Não tomar atitudes. Não tomar decisões segundo a minha própria alma. E dar oportunidade para o Senhor entrar com sabedoria. Eu quero nesta semana experiências da tua intervenção trazendo sabedoria. Eu quero olhar para os meus irmãos, eu quero olhar para os familiares, até para o inimigo, Senhor, com outros olhos. E eu quero ver em cada um pessoas que podem ser amigos. Mais ainda, eu quero ver em cada um pessoas que estão precisando de amigos. E, Senhor, seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer ambiente que tradicionalmente a gente acha que não é ambiente para amizade, eu quero ter amigos. Porque eu entendi nessa noite que o teu relacionamento é de amizade. Que quando o Senhor queria falar com Moisés e quando Moisés queria ouvir a tua voz, o Senhor conversava com ele como um amigo. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, tu és o Rei da eternidade e eu te quero governando o meu coração. Em teu nome, eu confesso que renuncio a qualquer outra entidade, quebro toda a consagração que possa ter acontecido na minha vida, que dá legalidade às trevas, e me consagro por toda a eternidade a Jesus Cristo. Dá-me o Espírito Santo. Senhor, eu creio que a eternidade já está dentro de mim, e eu quero vivê-la desde já com o Senhor. Eu não quero o império das trevas. Eu não quero o engano deste mundo. Eu não quero o engano da minha alma, das minhas emoções. Eu quero ser uma pessoa que tem amizade verdadeira com o Senhor, com as pessoas à volta. Eu quero ser alguém sábio. Em nome de Jesus. Se você crê no que está orando, diga amém. Pai, nesta noite, nós recebemos a tua palavra. E ainda que fiquemos aqui a noite inteira, Senhor, não será tempo suficiente para tudo o que o Senhor precisa fazer em nós. Então nós queremos, Senhor, que o Senhor opere nas nossas vidas quando voltarmos para casa, enquanto dormimos, no dia de amanhã, durante esta semana. Dá-nos uma semana de mais quietude. Dá-nos uma semana de mais sensibilidade ao teu Espírito Santo. Dá-nos uma semana, Senhor, de mais busca pela tua presença. Dá-nos uma semana de mais atenção com pessoas à nossa volta que podem ser amigos. Nós queremos isso, Senhor. Convido você a orar por quem está ao seu lado, orar com quem está ao seu lado, ir confirmando essas palavras diante de Deus. Ore com ele, ore por ele. Não queremos, Senhor, seguir o ritmo deste mundo, desta sociedade. Eu quero ter tempo para a amizade. Eu quero ter tempo para os relacionamentos. Eu quero ter, Senhor, sabedoria. Eu quero ter tempo de intimidade, comunhão e amizade com o teu Espírito Santo, que me ensina, que me conduz em tudo. Eu quero, Senhor. Faz assim com a vida do meu irmão, Pai. Faz assim, Senhor, com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Amém, Senhor.